Stress FM. O concerto que vamos ouvir em seguida foi gravado no dia 9 de março de 2013 na Biblioteca e Observatório dos Estragos da Sociedade Globalizada em Lisboa. Cato é um projeto de improvisação livre constituído por Nuno Torres no saxofone alto e Ricardo Jacinto no violoncelo. Este concerto fez parte de um evento organizado pela Stress FM e a UESG. Fiquem aí connosco. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Acabámos de ouvir o concerto de Cato, um projeto de improvisação livre constituído por Nuno Torres e Ricardo Jacinto. Foi um concerto gravado na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, no espaço da Biblioteca e Observatório dos Estragos da Sociedade Globalizada. Mais concertos e muita música e entrevistas em podcast.stress.fm. Fiquem connosco.